muita putaria. Pode começar. Com muita putaria e pouco sentimento. Eu Caio Vieira, mano. Puxa a tropa, DJ. A oitava maravilha do mundo querendo sarrar. E pentão de vagabundo, louca na pista, topa tudo. Doida de uísque vem no sul, gamado em bandido chuco. Com a lingerie que deixa duro, meu guri que vai na sua tcheca perfurando toda ela. Na onde eu bato a meta, eu taco. Famosinha, quero descobrir a cor da tua calcinha. Safadinha, vem pra se divertir aqui na PT dos cria. Faz assim, pode no beco da farmacinha. Já muito louca de barbinha, que é o pai, né, novinha. Sei que tu topa sentar na minha. Se alegra na minha piroca com essa bunda tatuada. Vou postar no privadinho vídeos de você pelada. Cê falou que não pega nada, desde menor que tu é danada. Então receba tapa na bunda, então receba tapa na cara. Cê me falou que não pega nada, desde menor que tu é danada. Então receba tapa na bunda, então receba tapa na... Oi, famosinha, quero descobrir a cor da tua calcinha. Safadinha, vem pra se divertir aqui na PT dos cria. Famosinha, quero descobrir a cor da tua calcinha. Safadinha, vem pra se divertir aqui na PT dos cria. Famosinha, quero descobrir a cor da tua calcinha. Safadinha, vem pra se divertir aqui.